Frederico Gil e Leonardo Tavares eliminados a pares no Estúdio Loupen. Porto é campeão de futebol em Júniors. Aproveito também para conhecer as últimas sobre os europeus de handball e os nacionais de BTT. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 60 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? Dá para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho eu. Não, agora sai escolho eu. Escolhes tu, quer dizer escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Ontem na web. Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê que não posso? Deixa. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu, sábado, 6 da tarde, ontem na web. Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. Eles são minhotos e muito marotos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. Vai meta minha, a tua não. Vai meta minha, a tua não. Vai meta minha, que é mais ajeitadinha. Estivemos à conversa com Cláudia Martins, letrista do grupo, e que outrora fez dupla com Tiago no Cantar ao Desafio. Quer saber mais deste fenómeno da música tradicional portuguesa? Em mais uma edição do Tempo de Antena, no próximo dia 29 de Abril, a partir das 5 da tarde. Claro está, aqui na sua Rádio Antena Web. Foi dia de paz no Estúdio Loupen hoje e os portugueses Frederico Gil e Leonardo Tavares já ficaram pelo caminho logo na primeira ronda. Perderam pelos parciais de 4-6 e 2-6 com Eric Butorek e Jean-Julien Roger. A dupla portuguesa fica assim pelo caminho, mas ainda resta a esperança Gastão Elias, Pedro Sousa, os outros participantes a paz nesta primeira ronda do Estúdio Loupen. Se entretanto chegar alguma informação sobre o resultado final desta partida, em que os dois portugueses estão em prova, dar-lhe-emos com certeza conta desse acontecimento. No Estúdio Loupen, o dia ficou marcado nos singulares pela desistência da húngara Greta Ahn, que eliminou a portuguesa Maria Köhler. O jogo estava a ser difícil para a húngara, que estava a debater-se frente a uma Anabel Garrigues muito consistente e muito insistente. A tenista espanhola ainda venceu o primeiro set por 6-1, mas depois o segundo set não chegou a ser completado. Quando apenas um jogo deste set estava composto, a tenista húngara desistiu. Noutros jogos, o destaque vai para a eliminação de Helena Vesnina, que perdeu por 6-4 e 6-3, depois de um jogo difícil frente à alemã Cristina Barros. Quem também esteve bem nesta ronda foi a sueca Joanna Larsson, que venceu Ursula Radwanska, da Polónia, por um duplo 6-4. E está também apurada para a próxima ronda da 22ª edição do Estoril Open. Quanto a Frederico Gil, em singulares, entrará no corte amanhã. O Porto é campeão de futebol na categoria de Júniors, época 2010-2011. A equipa do Futebol Clube do Porto foi à Figueira da Foz bater a Naval 1º de Maio por 3-0. A equipa do Porto sagra-se assim campeã a 2 jornadas do fim da fase de apuramento para o campeão. Campeão então que se encontra hoje, depois deste Naval 0, Porto 3. Realizaram-se ainda os outros 3 jogos para estes 8 clubes, com os seguintes resultados. Braga 2, Vitória de Guimarães 1, em mais um derby minhoto. Sporting 4, União Desportiva de Leiria 2. E Gondomar 1, Benfica 1. É mais um empate para os encarnados, quem assim para o quarto posto. Recordemos que ainda está na perseguição o Vitória Sport Clube de Guimarães. O primeiro e campeão nacional é o Futebol Clube do Porto com 33 pontos. Tem mais 7 do que o Sporting Clube de Portugal, que tem atualmente 26 pontos. O terceiro é o Sporting de Braga com 21 pontos. O Benfica está em quarto com apenas menos 1, portanto com 20 pontos. Estamos apenas a 2 jornadas do fim desta fase final de apuramento do campeão. Antenoeb. Desporto. O Clube de Orientação do Centro foi campeão nacional de estafetas em orientação de BTT, depois de ter conquistado esta prova no Cadaval, com 21 segundos de avanço sobre o segundo classificado. A equipa do COC era constituída por Paulo Alípio, Joel Morgado e Daniel Marques. A prova foi dominada pelo Clube de Orientação do Centro desde o princípio da prova. No segundo lugar, e com menos 20, aliás, e com mais 21 segundos, ficou a equipa do Caos, conduzida por Paulo Silvério, Nuno Pedro e Tiago Lopes. O pódio ficou completo com a Casa do Povo da Abrunheira, ficou no terceiro lugar, com os irmãos Palhinha, João Palhinha e Paulo Palhinha, e ainda com Mário Marinheiro. Na secção feminina, o Clube de Orientação do Centro também ficou no pódio, mas desta vez no segundo lugar, ultrapassado apenas pela equipa da ADFPA, que foi indiscutivelmente a vencedora também em estafetas de orientação em BTT. A ADFA foi constituída pelo trio Rita Madaleno, Marta Fonseca e Sandra Rodrigues. Já a equipa de orientação do centro foi constituída por Luísa Mateus, Marisa Barroso e Cláudia Monteiro. A seleção portuguesa de handball feminina já sabe com que equipas irá jogar, pelo menos com 2 das 3, na fase de apuramento para o Europeu 2012. São a Roménia e a Sérvia. Foi a sorte que o ditou. Mas há ainda mais 4 países que se irão juntar ao grupo de Portugal. São 4, como disse, e são a Grã-Bretanha, Israel, Finlândia e Grécia. O vencedor deste grupo de apuramento irá juntar-se então ao grupo de Portugal, que, como disse, é constituído também pela Roménia e pela Sérvia. Sérvia que irá organizar o Mundial de Handball 2013 feminino. E as 3 melhores seleções deste europeu irão apurar-se diretamente para o Mundial 2013. A fase de qualificação para o europeu, propriamente dita, começa apenas em outubro e acaba até 3 de junho do ano de 2012. Depois, a Holanda, que foi a última vencedora destes europeus de handball feminino, irá organizar a prova, que terá início a 4 de dezembro de 2012 e acabará no dia 16 desse mesmo mês. E assim chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Regressamos amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!